Salomão Schwartzman na Band News FM. Vocês já repararam que letra de médico é como o Brasil? Muito difícil de entender. Até hoje não se sabe por que médicos prescrevem receitas com garranchos misteriosos. Segundo uma teoria, é herança da época de faculdade, quando precisavam tomar notas de muitas informações rapidamente, no ritmo da fala do professor. Existem farmacêuticos que, diante de uma receita indecifrável, já chegaram até a impedir ajuda a Champollion, aquele que desvendou a pedra de Rosetta. Há na Câmara Federal vários projetos de lei obrigando médicos a preencher receitas por computador. Enquanto isso não se resolve, outro enigma da medicina moderna acaba de ser solucionado. Foi definido um novo modelo de bula de remédio, que entrará em vigor no Brasil em julho de 2010. Todos os medicamentos vendidos em farmácias terão bulas leigas, de fácil entendimento, no lugar dos verdadeiros tratados de farmacológicos que acompanham as embalagens hoje em letra que exigem lentes de aumento. Exemplo, o termo contraindicação. Contraindicação será substituído por quais os males que esse medicamento pode causar. Enfim, a nova bula vai ser o que uma bula realmente precisa ser. Um pequeno roteiro sobre o modo de usar um remédio e não um teste de doutorado própria para hipocondríacos terem prazer. Mas a medicina está evoluindo. Veja, a vez dessa semana dá uma outra medida dessa mudança. Uma primeira conclusão que salta aos olhos dessa pesquisa é que a profissão de médico, apesar de tudo, ainda é privilegiada em termos de rendimentos. 73% dos médicos ouvidos ganham entre 6 e 30 mil reais mensais. Preço da consulta? O grosso, 64%, está entre 100 e 400 reais. A pior coisa de ser médico? Em primeiro lugar, o excesso de trabalho. Em segundo, a pressão dos convênios médicos. E você sabe qual é a coisa que mais irrita o médico? Quando alguém aproveita um encontro casual com ele para fazer uma consultazinha. Um deles me contou que andava apressado pela Avenida Faria Lima quando uma conhecida o cumprimentou e foi logo perguntando: doutor, estou sentindo umas pontadas nas minhas costas, o que é que eu devo tomar? Dispa-se, disse o médico. Mas aqui? Sim, aqui. A senhora não acha que aqui é o meu consultório? Nessa pesquisa tem um número que me deixou tranquilo: 95% deles estão felizes com a profissão que adotaram. Pena que, por força das circunstâncias, a população mais carente não veja tanta gente de branco feliz no serviço público de saúde. Agora, existem sim as brincadeiras que se fazem em torno dos médicos. O Milor é pródigo nas suas frases, diz ele: só consulte médico se ele estiver realmente em estado grave. A medicina sempre será muito melhor nos próximos anos, o que me dá um medo danado dela agora. Mas acho que foi Flaubert, no seu Dicionário de Ideias Aceitas, quem disse que a gente só caçou dos médicos quando estamos bem de saúde. Então, cuide-se e seja feliz.